63, Ilhéus, só minuto número 2, cópia. O nome é 0 já aprovado. Preparada eu. O Web 6741, cópia. Prossiga. Guarulhos 340, rota via Pesulu 21, decola no zero, curva direita, no perfil da Arubó, Elefa, aerovia e conforme o plano. 5554 transponder, controle opera em 199 decimal 35. Está autorizado 340 para Guarulhos, via Pesulu 21, perfil Arbore, Elefa, 5554, 1935, Web 5754, 6341. Confere, só complementando, curva direita após a decolagem, chame no 2 quando pronto para o push acionado. Curva direita após a decolagem, 935, Web 6744. 110 graus, 1,12, está autorizado o pouso. Autorizado o pouso, pistão 0, bateria do 2230. Ilhéus, 160, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael Leida, pós-Leida voa Ilhéus, 5542 transponder, controle opera em 199 decimal 35. Confere 01 no portão, chame ponto pronto para o posicionar. Romeu, Golf, Bravo Romeu, faça um 360 no setor. Reporte reinterceptando a final no 7. Estimativo, visual com a no 7, afastado 5 milhas, efetuar um 360, visual com Bravo. Estimativo. 3-2 no meio, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 2. 3 mil pés, 3, 2, 29. Passaredo 2230, final da 0, baixa travada. Calibre pouso, passaredo, 130 com 12. Autorizado pouso na 0, passaredo 2230. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 2. Para 4 mil, ok, 2 ajuste. Golf Bravo Romeu continua na aproximação no 7, aguardando pista livre para pouso. Autorização de pouso. Ativo, Golf Romeu Bravo, aguardará orbitando aqui a 5 milhas. E Galeão alternado, tá 3895, táxi aprovado. Parte principal, Índia e Alfa, tem ponto de espera do 1-0, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 6, o ajuste no 0 no 2. Cruzeiro no 2, táxi autorizado via Patiral, confirma a decisão. Parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, lá torre 118-6. Principal, Índia e Alfa, ponto de espera 118-6, tá? Para na rota atual. 475728, chame Centro Recife, 12545, alterno 1285. 2542, 68, 628, Evelyn, boa tarde. Dan 3604, chame a torre 118, decimal 6. 186, obrigado, até logo. Gavião Negro, mantém o setor e chame a torre 118, decimal 6. Gavião Negro, chame a torre 118, decimal 6. 32 no meio, pode descer 2000. 32 no meio, desce para 2000 pés, autorizado e LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, chame estabilizado, LS, 3, 32 no meio. Gavião Negro, canal da torre. 2. 3604, vento 120 graus com 14 nós, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso na 10, na 3604. Torre, só para informação aí, teu colega pousado, a meia milha aproximadamente da cabeceira tem uma curva, tem um alinhamento da polícia aí também. Copiou, 3604? Afirma, obrigado, Tafereiro. Gazão Negro, cheque. Oi. Checado, torre, Gazão Negro. Gavião, tá na escuta da torre? Afirmativo, Gavião Negro, tá no corredor Interlagos, em direção à rotatória. Tá visual com o tráfego fazendo 360 no setor? Confirme. Tá visual com o tráfego fazendo 360 no setor, o Gavião? Afirmativo. Afirmativo, então é separação com o mesmo, reporte do através do tráfego. O Gavião Negro manterá visual e separação e passará para o tráfego. Solicita a aproximação direta para o pátio militar, se possível. Visual com helicóptero. Confirmando o Gavião, são dois tráfegos. Em decolagem da ONU. Aí deixando o Romeu Lima decolado já com a proa nordeste da ONU 7, com cruzamento de campo. Ok, com relação à proa nordeste, que utilizar e que eles estão decolando da cabeceira proa nordeste. O tripo Romeu Lima, a peça seguindo o corredor forte. Da litoral norte, 0140, 0140, transponder, controle, opera 192435. Reduz a velocidade para 2009. 200, reduzindo, lado gente. Eu limpo, bom voo. Novamente para todos. Papá Romeu Lima, livre acionamento. Tá 3-2 no meio, confirme. Está estabilizado. Afirmativo. Essa é minha torre, 1-1-8-6. O Gavião tem intenção de pouso no, na pista 10? Então 3604, libera direito em 2-9, 2-1. Direito danado. 3-2-6, LS, visual. 3-2-6, continua a aproximação, reporta o externo. Vai da portaria, iniciar 3-2-6. O Golf Bravo Romeu tem condições de agilizar na final? Primativo. Máxima, 2 minutos para o toque. Gente, Golf Bravo Romeu, continuando a aproximação do TAN. O TAN 3895 tem livre decolagem, 130 com 14. Tá no externo, 3206. 3206, continua a aproximação. Observe o tráfego aproximando a sua esquerda para a cabeceira no 7, sem interferir. Ok, forte microfonia na sua frequência, ok? Informo também que foi reportado pipa na final no 0. Gente, forte microfonia na sua frequência. Vou fazer um check nesse caminho. Gajão Negro. Informação que passando sua voz, descendo ao 1-7-0. Azul 4076, acionando identificação, desce para nível de voo 050, chegada a Mari. Identificou a dessa 050, chegada a Mari. 2407. Direto para o pátio sem interferir com o eixo da 1028, ok? Direto para o pátio, reporte a conta final, Gavião. Gavião Negro, sem interferir com a 16, com a 10, informa na conta final para o pátio. 754, chame a torre 118 nesse momento. 186, boa. 174, final estabilizado, baixei travão. Frente no 754, continua a aproximação. 3 na abelha. Então 385, 1935 aos 23. 1935, boa. O meu Golf Romeo Bravo, confirma o estacionamento 45. É o 3 da presente Leda? Autorizado, então 3895. Já espera 395. Já já foi reportado, mas eu não. Eu fiz o check aqui, mas não consegui consertar não. O triplo Papá Romeu Lima na Bata tem livre táxi, aguarda ingresso na 17. Gavião, tá na escuta? Na escuta. Tá visual 737 na final? Sim, ativo. Então sem interferir, está autorizado, sem interferir com o eixo da 1028, está autorizado a aproximar direto para o pátio militar. O vento é de 120 graus, cono 09. Reporte no solo controlado. Avioneiro, sem interferir com o eixo, autorizado direto para o pátio militar. Felipe pousa o gol no 754, vento 120 com 10. Felipe, 754. Avioneiro, ataque treio. Chame torre 118 nesse momento. 216, boa tarde. Solo, Salvador Azul, 4463, posição 1 no para push back finalmente. Então, próximo setor, tráfego da web, retaguarda, finalizando o push, após o tráfego a gente coordena o seu início, 4463. Sim, 4463 agora. O meu Lima está visual com os dois helicópteros aproximando para o pátio militar. Decola com o Pro Nordeste, vento de 120 com 10, o tipo Papá Romeu Lima. Quando 754 libera direito, 209, 2 meio. Siga Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Para o Fax Web 6741 com 134 a bordo, 3 horas e 54, terra confirma. Autorizado, táxi, parte principal, Indy Alpha, 18 metros, ponto de espera com a torre, ajustado no 02. Podia só repetir o PV? 134. Obrigado, bom voo e boa Páscoa. Boa tarde. O Azul 4463, após o Web retaguarda, está livre no 01 no chame táxi. Após o Web está autorizado o pushback 4463. Levanta o corredor forte, senhora, litoral até o Ibero Star. Agora, triplo Papá Romeu Lima, informe estimado do pouso. Mais 25 minutos, senhora, para pouso. Quebec, Kilo, frequência livre. Tan 3804, acendo identificação, desce no nível de voo 070, chegada mais. Lima, da companhia Lima, tem 741. Zero taxia, tem 24 a bordo, 4,20 de autonomia, alterna Maceió. Quando copiei, autonomia. 4 horas e 20 minutos. Ok, então autorizado inicialmente até sair do pátio 3, aguardando o pátio 3, o trip 5490. Ok, afirmativo autorizado até a saída do pátio 3, ou 5490, aguardando. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado INS, reporte estabilizado. Desça 4000 pés, com 0 no 2, autorizado ILS. Reportaria estabilizado, Azul 4076. Controle Salvador, Webjet 6741. Webjet 6741, contato radar, suba para nível de voo 340, saída Arco. 340, Arbor, 6741. Salvador, 2h40, 98 a bordo, Salvador, tá livre o táxi à direita no ponto de espera torre 1862, voltímetro 1012, bom dia. Segue o azul. Afirmativo, 35490, segue o azul, no ponto de espera torre 1862, bom dia. Bom dia, uma boa passo. Colete, 6729. 2-1, observe o trip saindo do pátio, assim que ele estiver liberado, a Juliette, ingresse pela mesma Juliette para o portão 04. Para o trip 04. Gol no nosso 4-1, desça para 3000 pés, ajuste no 0, 1 no 2. 3002 no nosso 4-1. Salvador, Web 6741, poderia voar da presente, eleva, senhora? Mantenha o perfil da saída, Web 6741. Manterá. Web 6741 autorizado direto Elefa. Muito obrigado, Elefa, Web 6741. Autorizada a linha decolar 110,12. Isso, vamos começar muito bom dia, CD5, 4,9,0. Pode esperar o próximo. Ciente, trip após o azul, iniciar a corrida, Lima 10. Após o início da rolagem do azul, a linha mantém o CD5, 4,9,0. São 3804, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 2. Boa tarde, 2230, eu tenho aqui o 200 para a conquista, copia? Ok, o passageiro 2230 está autorizado para a vitória da conquista, rota direto, nível 200, decola da 10, curva direita, subida Arbor, transição Elefa e apoia direto, transponder é 5564, controle em 1935, quanto é isso? A pista livre, viu, quanto é isso? O trip é autorizado agora, mantém a ponte ferro. Já foi autorizado, 120 com 14, está autorizado. Autorizado. Oscar Romeu, transição Elefa, o transponder é 5564 e o transponder e o penão e o controle 119.35, quanto é isso? Zero, acione identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a MAN. Correto, chama para acionamento na remota 14. Sim, 6741, chame Recife, ano 260, alterno 1-288. 1-260-288, obrigado, 6741. O azul 4463 e pulou aos 37 e 1935. 1935 com a 463. O 4076 tem livre pouso 110 com a. Livre pouso para azul 4076. Após o azul que pousa, o trita ali mantém. Trita ali mantém após o azul que pousa. O 4463, contato radar, suba para nível de voo 160, saída da Elipse. Sobe para 1160, saída da EL. Quilo Tango Romeu, prossiga. Ajuste no 0 no 2, então 3204. 3.000, Quilo Tango Romeu. Mantenha condições visuais no 1500 pés pelos corredores visuais e reforço na rotatória. 924, passando identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Desça na Mari. Papá Romeu Lima, frequência livre. Zero sete meia, 39, direito, 219. Da direita, na Fox Trot, chama solo 219, da direita, na Fox Trot. Voo no 941, chame a torre 1 no 18 decimal meia. Zero meia, 941. Boa tarde, levou via Fox Trot. Boa tarde, 4076, chame para... Tá livre, o táxi Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, 2407. Vitorinho da Juliette, visual no meu pés para Cairo Lourenço, confirmo. Autorizado para Cairo Lourenço, um no meu pés, direto pela linha do litoral, decola da 17, com curva direita para o corredor Axé. Transponda 0160, controle 1935, até aqui. Meia dúzia a bordo, correto cotejamento, chame a torre 18.6 para acionamento, QNH 1012. Quadro. Aos 4-1, chama 1935, Tripe, tem um bom voo. Chamarei, até o retorno. O 941, livre pouso, pista 10, 110 com 14. Livre pouso na 190, 941. Vitor e da Juliette, prossiga. Tá livre, chama ingresso no 7. 90, contato radar na decolagem, desculpa para nível de voo 200, saída Momo. Acesso 200 na mola 5490. Autorizado, que luta com o meu.